ajuste 1013. 1013 autorizado, 2 do PS de retirada máxima, repetição ao julgamento para 10. Após etapa, Servita 366, autorizado a final 9. A linha da cola, 10, voo 1885. Itap, Serra Vitor 366, autorizado a final R9, descendo para 2.500. Após Itap, Serra Vitor 366, descendo para 2.500. Obrigado. Azul 4071, observe rolagem do Boeing 737 da Gol. Após o mesmo, autorizado a alinhar e manter pista 10. Sente autorizado após a decolagem do Boeing, autorizado a alinhar e manter 4071. Decolado ao Zuno 6, chame o controle 119 decimal 8. 198 controle. Oi, Salvador, boa noite, voo 885. Acione o código 51110. 51110. Suba até 360, saída gole. Bordo 3 horas e 30, alterna Guarulhos, pronto para o táxi. 75077, suba 360 da época. Silêncio 5077. Confirmando a subida gole. E a autorização foi nível 380, senhor. Afirmativo, comandante. O sistema aqui nos deu uma pegadinha. Autorizar 380 do gole. Beleza, obrigado. Eu já tinha pisado na bola com R nada aí de vocês aí também. Faz parte. Azul 4071, decolado aos 20, chame agora o controle 119, decimal 8, boa viagem. 19, 8, muito obrigado, uma boa noite, Azul 4071. Salvador. Uma boa noite, Azul 4071, decolou na Gole, na sua escuta. Gole, transição Gonza, 340, 4071. Gole, Gonza, 340, 4071. Torre Salvador, boa noite, TAN 3455 aproximando-se do ponto de espera da 10, pronto. Gente, o TAN 3455 autorizado a alinhar e decolar, pista 10, o vento 100 graus, 05 nós, ajuste 0013. Ajuste 0013, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, TAN 3455. Salvador, Avianca 6310. Prossiga. Por gentileza, conforme para Recife, pode informar a saída e, por gentileza, são 90 metros indisponíveis ou 900? 90 metros disponíveis, subida pouca. Afirmativo, 90 metros, obrigado. Centro solicita mudança do transponder para 5177 no 885 e chame é 1288 alternando no 3325. Beleza, 5177 1288, bom final de domingo para vocês, um abraço. Próxima. Decolado aos 23, controle 119, decimal 8, uma boa viagem. 19-8, obrigado, boa noite. Bom trabalho, tá 3-4. Controle Salvador, tá 3-4-5-5, Gole, passa 1700. Conforme autorizado, 3-4-5-5, vigilância. Conforme, tá 3-4-5-5. Autorizado Recife, telefone Fame Whisky 58, sai da PUCA Aracaju, controle 198, transponder 5112. Atendido, autorizado pelo Recife 350. 350. Selecionamento, 8310. 63, não. Paulo 03662, informa que está apenas aguardando o push do WebJet. Bom, então aguarde e chame. Aguarde para iniciar. Está aguardando. Como foi, doutor? Aqui no pátio da gente aqui, pode fazer na tranquilidade, se estiver aqui no 5 e no 4, tem separação. Ok, a equipe de dono informou que ia ficar meio apertado aqui, vou consultar ele novamente. Para o Max Web 6727, PLB 144, 2 horas e 50, alterna Guarulhos. Max Web 6727, ponto de espera torre 118.62, ajuste M13, bom voo. Então, ponto de espera da 10, chama lá, 118.62. Vai iniciar o 03662 após o WebJet. Tudo bem, tá livre, pode iniciar, mas passou assim, de curiosidade, é previsto até no caso quando eu tenho a 330 no 5, faz também com 737 e no 4, já tem separação. Tá, joia, obrigado. Salvador, boa noite, TAM 3858. 358, prossiga. 390, Fortaleza. Coordenarei agora de cota 3858. Na sua escuta. 0071, Recife agora, no 288, no 3325. 288, 3325, azul 4071. 27.0, da 10, pronto. Jet 6727, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 090 graus com meia dúzia de nós. Autorizado a alinhar e decolada 10, web 6727. 18, meia dúzia, 1398. Autorizado a RNAV, chama a torre 1182, bom, 1392. 118, meia dúzia. Desculpa, 118, meia dúzia, certo. Confirme para a Torre Salvador, ininteligível. Gol 1398, está passando Serra Vitor 366. Gol no 398, clareza 5/5 agora. Continue na aproximação, aguardando pista livre. Primeiros 90 metros, pistão no zero, fechados devido a obras. Reporte de Serra Vitor 372, baixado e travado. Vai reportar gol no 398. Confirma, por gentileza, a frequência do controle. 119.8. 370, Fortaleza, decolada 10, esquerda, Momo Front. O controle 19.8, transponder 5121, TAM 3858. Correto. E a Zulu 19. Ok, para Zulu 19, obrigado. Decolado aos 30, controle 119, decimal 8. Vai ver, boa noite. Salvador, boa noite, objeto 6727, decolando a sua escolha. 25. 662, para o tanque CPOB 133, autonomia de 2 horas e 50 minutos, alterna Fortaleza. 2 horas. Pode repetir a secundária, por favor? 133, 25. 1288, 13325, 3455, obrigado. Tá autorizado, ponto espera todos, 862, 1013 de ajuste, bom voo. 1093, ponto espera torre 1186, grato. Tango Romeo, Tango Golf, autorizado táxi, reporte no ponto de espera, pista no 7. Solo, Avianca 6310 no 1 para o pushback acionamento. Desvado de táxi, chinelo, Avianca 63 no 0. No 0, vou chamar táxi. Tá 3662, autorizado a alinhar e manter pista no 0. 3662, alinhar e manter no 0. No solo aos 3-4, libera a direita, solo 1-2-1, decimal 9. Autorizado a final RNAV, torre 118-612. 118-612, autorizado, 3152, boa, até já. Torre Salvador, boa noite, 3152, passando Serra Vidro 366. 3152, continue na aproximação, aguardando pista livre, primeiros 90 metros, pista 1-0 fechados, com ajuste 1-0-1-3, reporte no externo. Portarão no Serra Vidro 372, TAM 3152, recebendo a aeronave. O TAM 3662, autorizado a decolar, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 0-5 nós. Iniciando no 03662. 3662. Sente. Opa. Fronte, Avianca 6310, 101, 3 horas, Aracaju. Sente, o Guapatango, Romeu Tango Golf, autorizado a alinhar e manter pista 17. Autorizado a alinhar e manter pista 17, Romeu Tango. Decolado aos 36, controle 119.8. 119.8, 3.62, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, o vento 090 graus, 079, cheque o trem. Livre pouso, pista 10, baixar travado, 3.152. Júlio, 03662, boa noite, na FUCA 2500. Longe, conforme autorizado, vigilância. Conforme, 03662. Zipa 3662. Obrigado, Zipa 3662. Webjet 6727, chame agora Recife no 288 no 3325. Recife 288 no 3325, grato pra nós. Mantém posição devido a tráfego na final, pista 10. O Avianca 6310 no ponto de espera, sentido tração. Sente, Avianca 6310, mantenha o ponto de espera, aguarda autorização de ingresso, pista 10. É o Papa Tango Romeu Tango Golf. Papa Tango Romeu Tango Golf, da presente está autorizado decolar a pista 17, o vento 080 graus 05 nós. Ciente, ciente. O Avianca 6310, autorizado a alinhar e manter pista 10. Ciente, autorizado a alinhar e manter 10, Avianca 6310. Tan 3152, solo aos 39, libere a direita, solo 121 decimal 9. 219, tan 3152. Salvador tan 3858, posicionamento portão 3. Ei, está autorizado, chame táxi. Vou... 3858, portão 03. Senhor, iniciando 3858 no 03. Salve, Salvador, 3152, boa noite, Libro. Boa noite, 3152. Ingressa na Alfa e mantenha a posição antes do taxi Gillette. Antes da Gillette, tira a matéria 3152. Papatango Romeu Tango Golf, após decolagem vai ingressar corredor forte, primeira curva será à esquerda, aguardando transferência de comunicações. Chanel 6310, mantém a posição devido à aeronave decolando, transporte de enfermo. Gente, tá... Tango Romeo, Tango Golf, decolado aos 4-1, aguarde transferência de comunicações, ingresso corredor forte. Ativo, iniciando com o Altuelo, Zuluvando, Ranuelo, Tango Golf. Papa Tango Romeo Tango Golf, reporte cruzando o eixo da pista 1028. Gente, vai reportar. Agora 1-2-685 no 2545. 1-2-685-2545, recebo 3-3-6-6. Obrigado, boa noite. Para Juliette, o 3-1-5-2. Prossegue para o gate número 8. Para o 8, 3-1-5-2. De transferência de comunicações. Tango Romeo Tango Golf, chame agora o controle 119-8. Tango Golf, boa trabalho. O Avianca 6310, atente a tráfego que acabou de cruzar o eixo da pista 1028. Autorizado decolagem pista 10, vento 090 graus 07 nós. Iniciado. Tudo forte. 500 aguardando a passar. Autoriza aí, rata, agora 5-3 atrás. Obrigado. Rata mantendo 1500. Rata, rata, rata, rata, rata, rata, rata, rata, rata, rata, rata, rata, rata. Obrigado pela informação. Botan 3858 para o táxi, 115 a bordo, 3:50, alternando Teresina. Direita, Índia, Alfa, Ponte Estela, Torre 1-1-8-6-12-1013, Lajão Simão. Centro, Índia, Alfa, 18-6, obrigado, uma boa noite, 3850. Lima, Tony, Tango. Gente, aguarde para ascensão, temos aeronave, acabou de decolar na saída Puca. Uhum. 4, controle, 119-8. 198, obrigado. 6310, decola na sua escuta. Vem com a Brasil 6310, contato radar, submantenha 350, saída Puca. Saída Puca, sempre possível, Recife direto. Pode voar Puca na presente, agora de coordenação com Recife. Ciente, Puca da presente, agora na coordenação.